51 99922-3239. Você pede e a gente toca. Você está ouvindo Breaking Geografia Rock. Vamos passar a transmitir a banda Cripta no Porão do Rock em 2021. Essa é a primeira vez da banda em um palco. Formado pela Luana e a Fernanda, ex-integrantes da banda Nervosa, a Sônia, holandesa, e a Tainá, quatro mina, formam a banda Cripta, direto do Porão do Rock em 2021, onde se apresentaram no palco. Agora, na Geografia Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. We'll be right back. Boa noite noite, Brasília! Boa noite pra todo mundo que tá assistindo online também, não vamos esquecer deles, né? Não tenho palavras pra agradecer cada um de vocês que vieram aqui. Hoje é um dia muito especial pra Cripta. É o nosso primeiro show ao vivo da vida, gente, assim. Estamos fazendo história aqui hoje. Obrigada para cada um de vocês que vieram, de verdade. Muito especial, valeu. melhor do metal é Geografia Rock. Essa última música que passou aí fala sobre uma chama Starvation, né? Fala sobre uma realidade triste, cada vez mais presente aí no Brasil. Miséria, país voltando pro mapa da fome. É uma música de protesto contra tudo isso daí, né? Infelizmente. Esse próximo som, como diz o... Eu ia fazer uma piada bem besta. Esse próximo som fala sobre tudo aquilo que a gente... Não, é bem besta. Geografia Rock. Esse som fala sobre tudo aquilo que passa na nossa cabeça quando a gente bota a cabeça no travesseirinho ali e a gente lembra dos nossos medos, das nossas mágoas, do nosso ressentimento, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E essa música fala... sobre, na verdade, virar melhor amigo dos nossos demônios internos. Uma música sobre enfrentar a sua própria sombra. Ela se chama Shadow Within. Metal é Geografia Rock. Oh! Geografia Rock. To the dark night of the show. Obrigada, gente. Estão curtindo aí? Como que tá? É isso aí. Lembrando que tá lindo, tá tudo bom, mas a pandemia ainda tá aí, hein, gente? Vamos continuar se vacinando aí quantas doses tiver, usando máscara pra em breve a gente poder fazer um desse aqui todo dia, só que todo mundo aglomerado, fazendo bate-cabeça e tudo mais, beleza? Eu vi um moço falando aí que a gente podia tocar mais uma hora, porém, a gente tá chegando no fim do set já, né? Já chegamos. Repete, né? Toca tudo de novo. Vambora! E falando em fim de set, essa música tem um significado muito especial pra mim. Ela é uma música muito forte. Ela fala exatamente sobre o fim. Fim de ciclo, fim de qualquer coisa, assim, sabe? Sobre a resiliência de seguir em frente, sabendo que em todo fim existe um começo para uma outra coisa, né? Então é uma música que tem um significado muito forte para mim. E é isso, espero que vocês curtam. É a nossa última de hoje. É a hora de dizer adeus. Com a From! From! From! From the Ashes! Yeah! tirar fotinho, bora tirar fotinho! Geografia Rock. Banda Cripta ao vivo do Porão do Rock em Brasília em 2021.